Thank you. fizeram conversão na Aracaju, eu também já tenho a sua autorização. Você já sabe? correção na remota, aguarde para o curso de planejamento posterior 2223. Por gentileza, efetue a substituição, correção. Solicite o curso de planejamento no solo. O senhor vai dar o táxi do aeronave da Gol, que iniciou o curso back, recentemente no botão 9. Bom dia, voo do 266. Controle, bom dia, passarei 2223. 2223, via saída A por 1, e você? Via Rony, Vilato 2223, galera.